pênis drive. Para, sai daí. E Xandra, que agora com 7 anos de idade, 42 anos, resolveu comer o fio do computador, o cabo de força. Ela agora tá também mordendo o fio que ela não mordia antes. Mas viado, 7 anos de idade foi inventando de morder o cabo do computador agora, caralho. Pois é. Aí de manhã acorda e fica correndo que nem a criança, sobe no sofá, arranha, tudo sai correndo, ficando senil. É sempre tempo de aprender novos truques, né? Gato aprende, né? Deixa eu só jogar a ração dela ali no pote que eu tinha tirado pra pôr o sachê. Ai. Tá. Mas é 2 segundos. Tranquilo. Bom que abre o pendrive aqui. Vem, criação. Tá gravando zoom. Morreu. Caramelo. Memelo. Ih, caramelo com muita faca. Lá. Voltei. Adoro que eu ouvi um barulho de garfo e faca. Como de garfo e faca, né? Gente, eu não aguento mais essas promoções do Uber Eats. Quem vai pedir pro Uber trazer a comida, gente? Quem tem essa coragem? Eu não vou cuspir na minha comida. Ah, meu irmão e minha sobrinha vivem pedindo. Deus que me livre, ainda vai trazer frio. Tá amarrado. Jovem. Que foi? Tira ela da mesa que não tem como não. Isso, você segura na cadeira. Tá louca, tá louca. O outro deitou aqui no chão, tá que nem uma madame. Ela bateu a pata bem no negócio do pendrive pra eu não conseguir. Chora pendrive, pendrive chora mesmo. Mas a pergunta que não quer calar: você me ama? Porra! Carência, né? Eles acreditam que, se estiver andando perto de um lago de noite, a sereia vai te pegar. Você me ama. Toda vez que fecho os olhos, vejo ela olhando pra mim. Do mesmo diretor de A Noiva. O Roma viu uma garota perto do lago. Impossível. Ela está morta. Eu a vi uma vez e não consigo esquecê-la. Se você a rejeitar, será punido. E ela vai levar embora a mulher que você ama. Ela se alimenta do nosso amor. Ela quer que a gente sofra. A Sereia, Lago dos Mortos. Mulheres afogadas jamais esquecem. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Você me ama, eu vou te matar, sou a sereia do mal. Essa merda foi pro cinema, hein? Ó. Eu assistiria no cinema. Quem não? Eu assistiria a Branja no cinema. Olha aí. Close no boneco. Então, gente, estamos aqui hoje reunidos, amém, para falar de um filme maravilhoso. A gente agora tá muito nessa vibe russa agora. Quê? Cinema soviético, né? Chernobyl, quê? Quê? Estamos tentando ser ecléticos aqui, né? Não falar só, né, da nossa querida e amada Indonésia. Né? Vamos falar agora do horror russo. Deixa eu falar do Rock Soraya da Rússia, né? Isso aí. Claro, é o Rock Soraya da Rússia, porque ele fez o filme da noiva também. Olha aí. Sabe qual é o filme da noiva? Eu ouvi você e Amanda falando. Não, nem. Que noiva? O que você tá falando? Eu sei que tem um filme de uma noiva. Realmente não falou desse filme não, nem. Mas vocês comentaram em algum momento, em alguma gravação. Não, a gente não comentou. Manda nem sabe desse filme. Então foi a noiva de Annabelle que... É, tem a noiva de Annabelle, que não é a mesma. Então esse homem fez o filme da noiva russa, que tira foto de defunto, sabe qual é? Porra, que bom. Que tem aquela coisa que o pessoal tira foto da noiva morta, não sei o quê. Só que aí a história é que a principal deste filme, Mariana, é a principal da noiva. E ela é, né, noiva de um rapaz, ela vai conhecer a família e tem todo esse drama aí da noiva fantasma, que quer possuir o corpo dela. E aparentemente ela tinha que ser virgem pra isso, mas ela não era. E aí tem todo um drama em torno disso. Eu queria ter visto esse. Sendo que ela avisa que não é virgem, mas ninguém acredita e no final dá errado. Ué, a gente acha que ela tá mentindo? Adoro. Né, então é basicamente isso. E aí esse filme agora vem com esse novo filme, né? Vocês já acharam o quê? Que a gente ia falar de quê? Do novo Midsommar? Porque aí é o novo, o novo filme do homem que fez Hereditário. Isso é mole. Eu quero ver você falar do novo filme do homem que fez A Noiva. Né? Que é A Sereia do Lago, que já é uma coisa transgressora, porque no lago... Ah, sim. Tá tendo sereia. É, na verdade, é A Sereia Lago dos Mortos, né? Lake of the Dead. É, mas ela tá no lago, né? Sim. Então, já é uma parada transgressora. E a gente resolveu comentar que é a mesma atriz, né? Que vai fazer... É, Victoria Agalakova. A Galakova. Escrito com muitos K's, muitos Y's. E muitos OVA. Sim. E é importante dizer, Érica, que o diretor desse filme, né, além desse homem Christopher Bevins, que deve ser o nome mais americanizado, tem o Sviatoslav Podgavsky. Caramelo é fã, tá aqui miando horrores. Não acredito. É... Ok, então, que bom pra ele, né? Mas assim, e aí a gente resolveu ver esse filme porque porque ele era novo, né? Uhum. E prometia muito. E tava em muitos rankings, né, de piores filmes da década. É, dessa semana, e ele é desse ano, ó, que bom. Então vamos falar de um filme novo. Então vamos começar, né? A gente começa com uma coisa meio Babadook, né? Como eu tava falando com o Léo antes. Que é uma coisa meio desenho, meio lúdica, né? Caricaturinhas, né? Falando sobre as lendas antigas da Rússia. As lendas antigas que provavelmente não existem, né? Sim. Aí fala da sereia sempre à espreita, oferecendo amor, vai seduzir você e vai te enganar, levar você pro fundo do lago. O que a gente não vê em nenhum momento do filme, né? Porque essa sereia não seduz ninguém. Ela só é chata pra caralho. Depois a gente vai contar que essa sereia, ela tem um problema, que ela é um pouco pegajosa. Sim. Não só de um jeito gosmento, mas também na sua personalidade. Psicologicamente, né, carente demais. É, sensível demais. Então, tem todo esse rolê aí, né, que explica aí no desenho, que tem essa barra da sereia. Aquele conto mesmo de sempre, sabe qual é? Básico mesmo. É, Ariel cortando as pernas. É, Yara cantando, né, que... Ariel cortando as barbatanas pra transformar em perna e se fudendo sem voz. Essas coisas básicas. Quê? Uhum. E aí... Coisa do dia a dia. É, do dia a dia de sereia. E aí nós vamos conhecer um casal. Tem um homem parado, né? Do nada, assim, olhando pro lago. Sim. Aliás, Érica, eu preciso abrir um parênteses aqui pra CPMC. Pra falar que a fotografia desse filme em cenas de lago à noite é lindíssima. Você não achou? Tá, pode ser. É porque quando começa o filme, que tá o homem de costas, assim, olhando pro lago, eu achei que fosse uma cena de videogame, achei por isso até que o filme ia ser meio animado. Mas aí chega, né, Marina, que a gente não sabia que era Marina ainda. Na verdade não é, né? Que não é Marina, é Marina Sênior. Uhum, sim. Que é um mistério também, a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não pode falar, a gente tá dando spoiler. A gente sabe quem é ninguém, na verdade, nesse momento. A gente tem um homem parado na frente do lago e a mulher chega e fala: fala comigo, ei, senta aqui no meu colinho, não sei o quê. Ei, coisinha. Ei, coisinha. Aí bota a mão nas costas do homem, puxa ele, quando o homem vira, ele tá como? O olho todo preto, fez um pacto, American Horror Story, mentira. Faça um pacto comigo, né? É, só tá com o olho preto lá, com a cara de maluco lá. Ele tá com o olho vermelho, na verdade. Não. O olho, eu acho que a bola que é preta, a bola que tem cor fica vermelha e o em volta fica meio preto. Já reparou? Isso. Aí ele tá gritando assim, ô, baby, me leva. Ele tá cantando na beira do lago, né? Sim, me leva que o futuro nos espera. Isso. E aí a mulher chega, para de ser louca. E aí começa uma briga, aí o homem começa a lutar com ele mesmo, ela mesma. E aí ele vai cair na água. Uhum. Aí ele cai na água, imediatamente se cura, o olho tá de boa, e ele me ajuda, né? Não queria. Daqui. Aí ela puxa ele, quando ela puxa ele, ela é puxada, e aí começa uma luta e a mulher morre. Guarda bem isso. Já temos uma morte de personagem importante assim no início, né? Porra, personagem que a gente não faz ideia de quem viado. E essa mulher é puxada pra água, tipo, como se fosse por um fio, assim, é maravilhoso. Sabe, tipo, bungee jump? Imagina, isso. Ela pulou no bungee jump e botaram lateralmente a imagem, inseriram, e aí é isso, ela foi puxada de volta, assim, tomou um tranco. Aí, ó, guarda bem isso, porque lá na frente... Não vai fazer sentido. Isso, você já sabe como funciona. E aí entra o letreiro, né, The Mermaid Lake of the Dead, aí você fica assim, porra. E aí começa, voulez-vous coucher avec moi, ce soir. E aí a gente conhece, enfim, personagens com um nome, né, que são Marina e Rola, que é como ela chama o noivo dela, o Roma. Ela fala assim, Rola, toda hora. Toda hora é Rola. Aí Marina tá tomando uma chuveiradinha, né, uma ducha, pra poder ir aprender a nadar na piscina com Rola, porque Marina tem 37 anos, mas essa barra que não sabe nadar. Isso é na piscina. Não sei a nadar em mar aberto. Ou então, estou entrando num campeonato e preciso me aperfeiçoar. Não, ela não sabe nadar nada. Zero. Pois é, menina. E o namorado dela é um nadador profissional, assim. Parece que mega nadador. Parece que nada pra faculdade ou coisa do tipo. Uhum. E tem um amigo super legal, muito gente boa. Que fica o tempo. Willa. Né? Ilha? Willa. Não é Ilha? Não, é Willa, não é? Não, na versão dublada que eu vi, ele fica Ilha! Ah, foda-se. Nem me interessa. Eu sei que ele é chato pra caralho. E aí, inconveniente pra cacete. E esses dois, Rola e Mariana, vão se casar, né? Tem essa barra. Sim. E aí eles apesar deles estarem no colégio. Aqui. Isso. Isso é, e mesmo com 37 anos. E... Sim. E aí ele tá lá com ela segurando na bordinha, não sei o quê, mimimi, mimimi. E aí ela, ai, não me solta, ai, não me deixa, ai, não sei o que. Caralho, ela tá na borda, segurando a borda e não quer que ela largue ela. A Ilha chega e fala assim, eu tô precisando do teu namorado aí, garota. Ah, vamos bater um pega ali rapidão que eu faço, aconteça, te esculacha. Que aí a gente vai fazer uma festa de despedida pra ele, não sei o que. Aí Marina fala assim, você sabe que estas festas que você está falando são os maiores motivos para casamentos cancelados, né? porque Marina também é outra pessoa que tem probleminha, né? É? Olha... Pessoa tão normal. Na boa, Rola só se fode. Não fode ninguém, apesar de seu nome. Né? E aí, o que acontece... Rola tá lá ensinando essa mulher chata. E aí fala assim, você tem que confiar na água. Você tem que confiar. Aí vai, segura ela na mãozinha. A mulher afunda que nem um peso de papel na água. Sim. Não sei como ela consegue isso. Que nem a gente querendo a gente consegue. E aí ele, ah, não sei o que, presta atenção. Aí o cara chama ele, ó, vamos treinar. Vem aqui que eu vou bater. Vamos aqui fazer duas voltinhas, não sei o que. Vou te vencer. Vim te vencer, né? Aquela equipe de gincana. Aí ele fala assim, fica aqui na beirinha, ele deixa ela agarrada na borda, aí você fica aí batendo a perninha, né, ô? Faz alguma coisa, caramba. E enquanto eu vou lá, rapidão, mas eu tô na piscina, qualquer coisa, você dá um alô. E aí, beleza. E ele vai, assim, pra mesma piscina, ela tá dentro da piscina, no canto, sim. E aí tem as raias, assim, e aí ele vai disputar com o outro nas duas raias lá do canto. Aí eles começam a nadar pra lá, nadar pra cá. Daqui a pouco essa mulher vira assim, eu tenho que confiar na água. Se joga! Dá 2 segundos, Marina sai tentando nadar, sabendo que não sabe. Se empurra pro meio do lugar que ela tava e começa a se afogar loucamente. Não, sendo que assim, ela podia, vou tentar aqui, mas ainda ficar perto da borda. Mas não, ela realmente vai pro meio da piscina. Mas, olha só, cara, na boa, ela não consegue bater a perna segurando a borda. O que que essa mulher foi fazer? Ele tava insistindo pra ele confiar, pra ela confiar nele. Ele junto dela, ela não faz isso. O cara sumiu, ela vai ter que se matar. E aí... Porque pra mim, isso é tentativa de suicídio. Sim, auto-assassination of Marina. E aí, daqui a pouco, cara... Ainda bem que o cara nada rápido, né? Aí ele ganha do outro otário lá e sai conversando. Só que daqui a pouco ele olha e a mulher tá afundando. Vai lá, mergulha, salvar ela. E aí ela fica o quê? Boladinha. Chateadinha. Tá boladinha, tá? Tá chateadinha. Ela fala assim, você sabe que eu não sei nadar, porra, é a única coisa que você sabe sobre mim, e você me largou. Não, isso dentro de casa, né? Que ele chega assim, aí, tem um negócio pra comer? Aí ela não responde, bate pezinho. Uhum. Ela fala assim, você tá chateada? Ela, não, só acha engraçado. Que você deixou eu me afogar, porque você sabia. Pois é. Que eu ia me jogar na água do nada quando você saísse de perto. Uhum. Aí ele fica com aquela cara que a gente fica, tipo assim, o quê? Que? E aí ela dá um piti, fica puta com ele e tal, não sei o quê. E é isso, né? E aí ele vai lá pra... Mas tem uma parte muito importante sobre essa cena deles, que a gente tem que... Amanda, se você estiver ouvindo esse programa, pare agora, porque é um gatilho fortíssimo. Que é a torneira quebrada, né? De Marina. Que ela fala assim, a torneira quebrou de novo, conserte, antes de dar o mimimi lá da piscina, né? E aí eu acho que é importante as pessoas guardarem essa informação da hidráulica da cidade, que tá muito comprometida. Seu porra, parece gatilho pesado aí. Uhum. É... Tenso. E aí tem esse problema da hidráulica, e só que rola... É... Vai sair, né? Ele vai pra festa. Uhum. Né? E ela vai ficar em casa com a irmã de rola. Que sim. É que tem 92 anos. Que eu jurava que era mãe de rola até o meio do filme. Né? Porque quando a gente viu uma loirinha ser sugada pelo bungee jump, a gente pensou, é a mãe de Marina. Uhum. Né? Até porque elas são um pouco parecidas, só que a outra era bonita e Marina não é. Ah, mas... Marina é lindíssima, essa naga não tá bonita. Porra. E aí a gente fica assim, tá, ela é a principal, né, é a família dela. E a gente vê essa mulher, a gente acha o quê? Que é a mãe, porque ela vai lá cortar o cabelo de Marina. Sim, fica dizendo, ai, você e o Rola são perfeitos um pro outro, né, a situação não faz muito gosto. E aí fala assim, olha, a força, o poder do cabelo, você sabe, né, tipo uma propaganda do, sei lá, Kerastase. Entendi. Tipo a Lana Lang, minha pele ficou totalmente limpa, né? Como Darlan me lembrou aí do começo da Netrustina. Sim, deve ter alguma propaganda de cabelo de Shemit, alguma coisa assim, que sim, mostra, né, o poder do cabelo também. Uhum. E a mulher falou, soltando essas frases avulsa sobre o poder do cabelo, eu... Uhum. Parece tipo minha avó, minha bisavó falando, olha, o cabelo você não pode jogar em qualquer lugar, porque... Sei que, sabe, umas crendices bem de 1000 anos atrás. E a outra, ai, ele foi lá com aquele povo, né, não sei o que. Aí ela, não, ele te ama muito, menina. Não se preocupa, sua tolinha. E aí, o tal do Ilha, foda-se, vai fazer a festa e ainda vai fazer a festa na casa que o rapaz ganhou do pai, né? Como presente de casamento. Sim, guarda, onde a mãe, se afogou, a casa caindo aos pedaços, e Ilha tá, não, mas aqui a gente vai se divertir muito. Tipo a cabana do Evil Dead, só que na beira do lago? Sim. E aí você guarda bem isso. O pai deu a escritura da casa pra eles venderem. Guarda, anota isso que lá na frente, nada vai fazer sentido. E aí, o Ila tá, Rola chega lá, aí ele tá conversando com o Ila, de repente ele acha que é uma festa avulsa, chega um monte de cara, e até aí ele já tá um pouco assustado, né? De repente começa a aparecer umas mulheres do nada, não sei se tava no porta-malas dos carros. Sim, que nem carro de palhaços, não lá entrando. E aí Rola fica nervoso, e fala assim, então tá, se diverte aí, se fode aí. Até porque eles no outro dia tinham um torneio. Olha só a irresponsabilidade desse imbecil. Uhum. Iam beber e transar com essas mulheres até o dia amanhecer. Opa. E aí Rola fica revoltado, vai fazer o quê? Nadar no lago, que seu homem morreu. Porque aí, né? Nada. Um lago imundo. Né? E aí a gente fica assim, ah, então aquela mulher deve ser a madrasta de Rola. É que a gente, né, depois descobre que é irmã de 92 anos. Mas... Sim, Olga. É, Olga mesmo? O nome dela? Não sei. E aí, Rola vai lá nadar, né, porque é isso que a gente faz, nada no lago meia-noite, pra desestressar. Não é isso que você faz? Porra! Vou aqui, nado no rio aqui, no valão aqui, perto de casa. O quê? E de madrugada. E aí, Rola tá lá nadando, de repente... Tananana... Do nada, cara. aparece uma menina que se chama Mary Lou. O quê? E veio do sul. A princípio não acontece nada, porque Rola fica olhando pra água, não sei o que e tal. Aí você pensa assim, pô, vai ser a sereia, vai ser Marina, vai ser as prostitutas. Aí depois vem a sereia divíssima, horrorosa essa mulher. E aí e ela vem do dá seco, um né? Beijo. Ela não vem da água. Sim. Isso é o mais incrível. Ele vai lá, mergulha, eu acho, nada. Aí quando ele sai da água, ela aparece na terra. Eu achei bem revolucionário isso, um filme de sereia, que a sereia já vem Ariel sem a cauda. Eu falei que ela é transgressora. Ela já tá no lago, né? O que que ela foi fazer aí? E aí, ela aparece do nada e tasca-lhe um beijo com a boca toda bichada, com os dentes tudo esbagaçado, oh, belíssima. Gente. Com seu cabelo também, detalhe, belíssimo. Porra, porra, guarda isso. Cabelo. Guarda isso. Que lá na feitinária vai fazer sentido. E aí, ele meio que dá um coma no homem. Não, ninguém come o homem, ele desmaia. Uhum. Ele dá um berro, empurra a mulher, porque ele não quer atrair a noiva, que ele é muito, muito casto, muito puro. E ele desmaia, e aí o amigo encontra ele no outro dia de manhã. Sim. Tipo, tava muito preocupado com essa festa, né, pra achar ele. E aí cata as coisas dele, cata um pente de pedra, que ele acha que é assim, do amigo dele, óbvio. Um pente de pedra. Todo carcomido é dele. Uhum. É de um jovem de 37 anos. E aí, ele cata as roupas do cara, leva o cara. Aí o cara volta todo, se tremendo pra casa, todo bichado, todo fudido, né? Porque dormiu no relento e tal. Todo se tremendo. E aí, tem uma parte que é muito tensa. Eu não sei se é agora ou depois. Eu acho que é antes. Que quando ele volta, o chefe deles lá da natação... Fala assim, ó, vocês estão nadando tudo errado, não estão levantando o bracinho direito, vão ter que nadar mais, vão ter que nadar até morrer. Ah, só que no sim. Outro dia tem competição. Sim. Não, é só pra fechar essa do Ilha, quando ele encontra o Rola, Ilha tá assim, tipo, o Rola fala, ah, tinha uma mulher aqui ontem e tal, aí ele, tem mulher nenhuma, caralho, tá louco, até parece. Mano. Eu fico pensando, gente, não podia ser uma das putas, não podia ter qualquer mulher avulsa. Tipo, o cara já tem que dizer, não, não existe, tá alucinando, cara, você não tá louco. Não podia ter uma né? vizinha, sei lá, um né? show de vizinha. Show de vizinha. Aí, beleza, eles vão nadar nesse outro dia que você falou, e aí o treinador tá assim. Primeiro ele chega todo preocupadinho, assim, ah, você tá bem, Rola, você tá com algum problema de saúde, não sei o quê. Aí Rola fala assim, ah, não dormi direito ontem à noite. Aí ele, ah, não dormi direito não, é? É? Ah, coitadinho. Ah, tadinho dele. Tá com soninho. Ah, aí fala assim, foda-se. Você não sai daqui hoje até você nadar direito, não sei o quê, no tempo que você fazia antes e tal. Aí Rola fala assim, ah, então, preciso te falar que eu tenho que jantar com Marina hoje. Aí ele, ah, então tá bom. Aí, não. Aí o cara fala todo magoadinho, porque as pessoas nesse filme são muito reativas, muito passiva-agressiva. E aí ele fala assim, ah, é? Então tá, você que sabe. E aí vai embora. Aí tipo assim, Rola fica com aquela situação. Enquanto isso, ele fala assim, eu tenho que sair para jantar com Marina. Uhum. Só que a gente vê Marina dentro de casa jantando. Sim. Com um lugar para ele. E eu fico assim, eles vão sair para jantar dentro da própria casa? Então, né? Porque eles moram juntos, apesar de ainda irem casar, né? Aí e tipo assim, Marina tá com os pratos tudo limpo, sendo que não tem água na pia, né? Como é que ela fez a comida, velho, sem água? Pois é. Aí Marina tá lá e Rola tá no vestiário, não sei o quê. O Ilha pergunta se ele tá bem. É, porque. Não, porque ele teve que nadar que nem um maluco, aí tá com uma cara de cu. E aí o Ilha fala assim, tá, mas você tá bem, bro? Aí tô. Aí, então tá, valeu, tchau. É. Sempre as pessoas se preocupam realmente muito, né? Aí ele começa a tomar banho e começa a acabar a água dos chuveiros que ele tá. E ele tem que ficar pulando de um pro outro. Uma cena maravilhosa. Porque ele, tipo, tá em um e acaba a água. Aí ele olha pro box do lado, a água tá aberta. Assim, enquanto porque... isso, você fica vendo no corredor que ele passa de um lado pro outro, a sereia lá no fundo, assim. Sim. A sereia assim, você me ama. Mas sabe o que eu achei engraçado? Essa sereia é lá do lago da puta que pariu, que é um lugar longe pra caralho. Mas agora ela aparece em todo lugar que tem Sim. uma gota d'água. E eu fico assim. É tipo aquele filme que a gente viu que tinha um tubarão fantasma, que as pessoas ligavam a torneira e o tubarão saía. que saiu de dentro do balde das meninas que tá fazendo lava-jato lá. Isso, a saudade. Viado, lembrei, saudade. Agora faz sentido. E aí, né, numa dessas, a gente quer ter aquela clássica cena de uma outra mão entrando pelo cabelo de rola, sabe? Uhum. Não, não, só era isso, e aí no final ele fica com a mão presa no armário. A sereia vai dar uma porta, taca a porta no dedo dele, e ele fica, ai, ai, ai, ai, e sim, foi isso que a sereia fez. É, um terço desse filme é alucinações causadas pela sereia que não levam a nada, nem sussudão, que é tipo ela abrindo e fechando a porta do armário, enquanto rola olha, cara de assustado. Aí depois, quando a sereia aparece mesmo pra fazer as coisas, não faz muito sentido, e no final faz menos ainda, né? É, então guardem isso. E aí o cara... Fazer sentido. É. E aí, nisso que ele tomou a portada no dedo, ele já chega em casa como morrendo. Porque ele tá todo tremendo, todo com uma febre, toda uma loucura. E aí a fulaninha vai lá fazer um chazinho de rola, né, pra rola. E aí, de repente, menino, ela senta na beira da cama, Mariana, né? E aí bota assim, o negócio com chá, né? A bandeja, deita assim do lado na cômoda, né? Na cômoda não, na... Como é que é o nome daquele negócio que é do lado da cama? Criado mudo. É, bota no criado mudo o chazinho lá com a bandeja e aí começa a fazer uns carinhos no pé de rola. Aí rola, para, Mariana. Gostoso o pé de rola, né? Para com isso, até que o pé dele é bonitinho. Para com isso, Marino. Para. Tô passando mal. Para, não sei o quê. Aí daqui a pouco, ele fala, o quê? Tá me chamando? Aí vem a mulher lá da cozinha de novo. Eu fiquei assim, gente, a sereia se fantasiou de Marina. Trouxe até a bandeja com chá pra pois ficar é. Cutucando o pé do homem. Você não achou realista? Viado, tudo bem que ela é uma fantasma, mas por que ela tava fazendo cosquinha no pé do cara? Ué, viado, ela seria carinhosa. Ai, meu Deus. Aí a mulher faz a mesma cena, senta de novo, bota lá o chá na beira da cama, não sei o que, o homem todo se tremendo, todo fudido, todo arregaçado. E ela, né? Com aquela cara, mas ela com a cara assim, tipo, você não consertou a pia. Sempre, a pia não tá chumbada, né? Né? E aí ele vai, né, no outro dia fazer a tal da competição. Sendo que ela fica em casa, de novo aparece a sogra dela, que não é a sogra dela, que é a irmã. Que é a cunhada. E aí ela vem com um mimimi falando assim, rola está muito estranho, eu acho que ele não me ama mais. Tipo, quê? Sendo que foi 2 dias que aconteceu essa parada. Pois cara, é. E o cara aparentemente só está doente. E ele não está sumindo de casa, está indo pra casa passando mal. Eu acho que ele não me ama mais, ele está muito estranho. Aí ela, não, nada a ver, não sei o quê. Não, tem alguma coisa errada. E não sei o quê. E eu, ai meu Deus do céu, senhor. E a sereia, você me ama. Sim, caralho. E a outra nessa paranoia, e eu assim, meu Deus do céu, coitado desse homem. E aí o homem vai nadar, de repente ele tá nadando, porque esse filme, se você acha que Joker teve alucinação, você acha que tem coisa em Joker que você acha que foi alucinação e você não entendeu, é porque você ainda não vê esse filme. Porque... Esse filme é o filme da DC mais confuso que tem. Né? E aí ele vai nadar na piscina, na competição, todos tremendo, todos cagando todo, e o homem vai lá nada. E é o que acontece, Léo. Tá com soninho, tá com soninho. Ah, o bully. O cara que é o treinador dele ainda é da bancada de júri, né? Tipo a Silvestre, né? Da parada. Sim. É importante falar que nas cenas que Marina tá conversando com a sogra e cunhada na webcam, Marina tá com um plot mostrar o pente, né? Eu posso provar que ele está me traindo. Ó, eu pego um pente de pedra, que deve ter, sei lá, 100 anos. Aí fala assim, tá vendo aqui, ó, é de outra. Quê? Sim. E a irmã, enquanto tá vendo isso, não sei o que, desliga a ligação, tá com um copo de chá que começa a vazar o chá embaixo. E aí aparece a opção pra ela, jogue. Ela fica boladíssima. Aí jogue chá no seu computador ou... Quebra. Ou mate seu pai, quê? E aí ela vai pra umas caixas, porque ela fala assim... Tá bom, valeu, beijo, tchau. Mas ela vai numas caixas conferir umas fotos dos pais e da mãe. Uhum. Que são o casal lá do início. Que aí a gente descobre que ela é filha lá do casal, né? Sim. Que tem um pente, que te penteia. Pois é. E enquanto isso, ainda antes de chegar na data, Marina vê Roma no chuveiro sendo agarrado por uma mulher, né? Tem uma alucinação aí que é pra provar mais ainda a loucura dela. É, pra provar como a sereia também tá louca do cu, porque o que, que ela tá ganhando fazendo essa palhaçada, sabendo que o homem tá lá na natação? Pois é. Aí, beleza, na natação o Roman tá aí, desequilibrado, né? E Roman não, rola. Errando o nome da pessoa. E aí o treinador tá lá boladíssimo, e aí, viado, de repente, esse homem tá nadando nessa piscina, ele se teletransporta pro Lago da Sereia. Não, é muito surreal. Ele tá lá nadando, aí fica aquelas algas tudo aparecendo do coisa, aí você pensa assim, pô, bizarro, ele vai ficar preso, sabe? E aí vai, tipo, mentalmente, né, vai uhum. Se ficar sem saber onde que é em cima, onde é embaixo, porque fica turva a água, e vai se afogar, beleza, uma alucinação, ok. Não! Ele simplesmente aparece no lago. Pois é. Sobe a rampa do pier e fica assim, o quê? E eu também, o quê? O quê, o quê, o quê, o quê, quê, quê? Você me ama. E aí ele eventualmente é tirado de dentro da piscina. Ele vive um monte de coisa no lago, acorda, a sereia tá lá com o cabelo na cara dele e tal, tal. Aí ela falou, você me ama, você me ama, você me ama. E ele, não, não. E ela lá, puta, com os cabelos na cara dele. Aí, de repente, ele acorda na piscina com 200... Ah, e ela faz um carão assim, né? Tipo, ah, tô puta, você não me ama. E aí ele acorda na piscina. A bocarra negra, só que não é negra. Uhum. E aí esse homem tava, aparentemente, embaixo d'água há 10 minutos. E o povo tá, aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Tipo, não, né? Gente, o tempo que ele ficou tendo essa alucinação, se ele ficou debaixo d'água, esse homem, sei lá, ele é irmão do Aquaman. Pois é. Porque é muito tempo, tipo assim, não é uma parada que, tipo, foi aquilo que eu falei, se ele disse que ficou preso, aí tentar começar a se debater do nada, sabe? Ok, mas não. Ele sai do lago, faz café na cabana, aí chega a sereia, conversa com ele, eles comem um bolo, anoitece... Ele lê o jornal e depois o pessoal tira ele da piscina. Cara, tipo, muito tempo. Não é bem isso que acontece, mas poderia ser. E aí... Ele vai pro hospital, né? Que é a minha sequência favorita de todos os tempos. Melhor cena de hospital de todos os filmes é essa. Esse hospital que é vazio, né? Sim. Porque tá a Marina toda preocupada. Rola, dorme um pouco, você tá muito mal, não sei o que. Não, e melhor, Marina, Will. Uhum. Vovó Olga. Vovó Olga, que é cista Olga. E ele deitado na cama, num soro todo arregaçado. Sim. E Marina assim, ai, como é que você tá? Não sei o que. A irmã, pô, o que, que você viu? Fala aí. Porque a irmã já tá esperta de tá ligada na parada da sereia. Fala aí, o que, que foi? Aí ele começa a falar, pô, não sei o que acontece. Agora toda hora eu vejo essa mulher. Eu encontrei, fui lá no lago, fui nadar, porque não sei o que. E aí ela apareceu. E aí ela me agarrou e me beijou. Eu falo assim, ela era irresistível e tal, Marina, não tinha ela como te controlar. Ela era irresistível e tal, e ele ainda empurrou ela, hein? Uhum. Aí a Marina simplesmente assim, ele tá contando a história de uma porra sobrenatural que tá atormentando ele, quase morreu. E aí ela levanta e fala assim, bate o pé e vai embora. É, não acredito, você me traiu. Tipo, aí sai correndo no hospital. Aí esse homem sai correndo com o soro. Tipo, com tudo pendurado. Aí vovó Olga fica assim, volte aqui, rola, não faça não isso. Atrás. Tipo, isso, tipo, só grita, não vai atrás. E o amigo dele, esse homem passa por umas três enfermeiras no hospital inteiro, que ninguém liga. Tipo, o povo vê o paciente lá todo cambaleando, todo morrendo, gritando, Marina, Marina. E aí ninguém faz nada, Marina boladíssima. Marina uma hora para no meio do corredor e começa a E fala assim, não, e ela para no meio do corredor e fala assim, do nada, ela resolve voltar. Uhum. Por quê? Porque E a voz fica falando pra ela assim, ele não precisa de você, essa piranha, vai embora, isso aqui. Vai embora, você não vale nada mesmo. Aí rola ver o que ele acha que é Marina andando nos corredores vazios do hospital, que o mesmo corredor onde ele acabou de passar, ele volta, né? E aí ele vai atrás dela pra uma sala que é tipo uma sala de exame, né? É, tipo uma enfermaria que tem uns carrinhos de exame lá. Uhum. E aí ele acha que Marina deitou na cama do hospital. Por quê? Por quê? Por que você vai mexer nisso? Por que você achar isso? Né? E aí ele vê várias Marinas, a Pia liga, uma Marina empurrada pra fora da sala, ele fica preso. Por que que... E, tipo, Marina tá assim, rola, tudo bem, querido? Tipo, como se ela não tivesse acabado de brigar com ele e sair correndo, né? Tá, tipo, como se... Nada acabei de chegar acontecido. Aqui. Não, e ela é empurrada pro lado de fora da porta, tipo, por uma força sobrenatural, que, obviamente, porque ele tá longe da porta bate na cara dela, e ela fica assim... Rola, abre a porta, meu amor. É? Por que, que você fechou? Isso. E ele todo se rolando no chão, o diabo rolando em cima dele lá no chão, e ele tentando fugir, desesperado. Ele gritando, me tira daqui, caralho. Zé. E ela? Rola, abre a porta. E rola. Abre a porta. Aí daqui a pouco aparece o amigo e a irmã. Aí finalmente começa a gritar o quê? Abre a porta, Rola. Não se tranca aí não, sai daí. Que? E aí, tipo, Rola já tinha visto a Marina falsa, já tinha visto a sereia. E aí ele começa a ver, tipo, um monte embaixo de um lençol de hospital, assim. Aí, quando abre a porta, tá a Rola embaixo do lençol, tipo, desfalecido. E aí todo mundo, gente, cara, o que você tá fazendo aí? O que será que aconteceu? E aí, do nada, pum, corta, já tá todo mundo no carro. Sim, na estrada. E aí, vovó Olga resolveu tomar as rédeas dessa investigação, né? Não, e o pior não é isso. O pior é que, sim, eles estão no carro, ninguém explicou porra nenhuma no filme. Uhum. Aí, é a cena que depois eles ainda vão repetir, porque eles gravaram essa cena de todo mundo parado no carro quieto, e depois eles vão usar a mesma cena. Sim. Ainda tem esse detalhe. Não, aí, e aí o... Aí, não, não, e aí o amigo pergunta assim, será que não era melhor levar ele de volta pro hospital? Cara, sim. Por que você não perguntou isso lá no hospital? Isso! Não, e aí ele fala assim, Érica, ele está à beira da morte, não devíamos levá-lo de volta, o homem só tá desidratado. E outra, se ele estava à beira da morte, não devia ter deixado ele sair, né? Né? Aí a Olga fala, não, a gente tem que ir num lugar antes. Tipo, você tava dirigindo pra onde, querido? Se essa mulher só decidiu agora. É, isso que eu quero saber. É, tipo, ele tá dirigindo, eu acho que ele vai dar merda, ele vai morrer. Aí ela, não, a gente tem que ir num lugar antes. Ele tava dirigindo a esmo. Tipo, vocês estão dando um rolezinho de carro avulso. Sim. Tipo Royals da não, é Green Light da Lorde, que ela fica passando de carro assim, de bobeira, assim, no clipe. Não, eles estavam só fazendo isso, um rolezinho avulso de carro. É, e aí, eles chegam lá na casa de quem? Papai, o homem todo maquiado, com a barba toda colada de algodão. O homem parece um vilão de Orphan Black, aqueles cientistas bem clichêzão, com a barbona nojenta, tipo Tatiana Maslany com a barba. Não, sim, parece muito também aquele homem de Sense8, o vilão. Sim, verdade. Com a barba, mas só que a barba dele é toda colada, no cuspe. De tão mal feita. Não, e aí, tipo, esse diálogo faz todo o sentido do mundo. Porque Olga começa a falar, você deu a cara pro Rola, por quê? Aí o pai fala, ah, tô doente. Essa pergunta é digna. Né? Aí o pai fala, tô doente, vocês não deviam ter vindo aqui. Aí ela fala, Rola viu a jovem do lago, de cabelos compridos. Ela pegou a camisa dele e agora ele está doente. Aí o pai fala assim, impossível, ela morreu há muito tempo, não sei o quê. Quê? Aí Olga fica perguntando... O que aconteceu? Como é que a mãe morreu? Não sei o que tal. Seu filho pode ser o próximo. Né? Imploro, conta pra gente. Aí, dá esses 2 segundos. O pai agarra, Rola pelo colarinho. Não fale com ela, caralho. Não ouse falar com ela. Ela vai levar você embora. Tipo, você acabou de falar que não tinha nada. E aí, de repente, você vai e entrega todo o jogo. Sendo que a filha já sabia de alguma coisa. Porque, assim, sim. Quem foi que contou pra ela? Porque a mãe morreu. Uhum. A mãe não contou. Né? E a filha sabe que a mãe fez alguma coisa que ele não fala. Que ele fala? Eu não lembro se ele fala que ah, sua mãe foi lá e se sacrificou por mim. Não, não lembro. Não, dele nessa falar hora isso. Não. Ela fala assim: ah, conheci ela no lago. Ela perguntou se eu a amava. Eu não respondi. E aí ela continuou me torturando. Não sei o que, não pude até escapar. Hoje penso nela, né? Ele fica falando assim: isso. Mas não penso na sua mãe, penso nela. Aí, não, e mas aí? O meu diálogo favorito que ele fala assim, sua mãe encontrou uma forma de se livrar dela, chamá-la pelo nome, mas não funcionou e ela levou sua mãe. Tipo, né? E aí, olha só, já começa, aí já vamos falar das coisas que eu falei pra vocês guardarem. Pra que que ele deu a casa, por que que ele só não vendeu a porra da casa e deu dinheiro pro filho? Uhum. Tá? Ok. É porque ele queria, né? Esse homem normal, ele é vilão de Orphan Black. Né? Tipo, e aí depois, guarda isso, a gente vai achar que ele vai aparecer lá no final, que ele é um vilão, que ele fez isso de propósito, sei lá, troque sua alma pela minha, ou coisa desse tipo. Guarda isso. Aí, beleza. Aí agora a gente ouve essa conversa de que mamãe descobriu um jeito, que era só falar Valak, que dava tudo certo, só que não. E aí eles vão pro carro, mostra a mesma cena, deles no carro, e a irmã fala assim, vamos lá, a gente tem que descobrir o nome dela. Sim. E aí a gente vai falar o nome dela e a gente vai salvar o Rola. E eu o quê? vocês ouviram mesmo que eu ouvi? É, não deu certo. Você me ama. E aí eles vão pra casa, lá no laguinho. E aí, não satisfeita, a véia fala assim: você que é homem, mergulha no lago. Porque lá embaixo tem as coisas, as lápides, da mulher que morreu. Adoro a véia. Né? A véia irmã. Sim. Manda. Mergulha. Não, você e aí... que é homem, vai lá mergulhar. Aí eu gosto que eles estão muito preocupados com rola, mas eles largam rola na casa, à beira em da morte, lugar. Com Marina. Tipo, no chão, assim. É, segura ele aí. Plá, ele cai no chão, fica caído. Sim. E ela... Marina fica provavelmente correndo atrás de alguma água, porque ela tá sempre muito sedenta, né? Sim. Abrindo muitas bicas, sempre assim, muito envolvida. Porque Marina, ainda por cima, apesar de ter mandado rola consertar a bica, a gente esqueceu de falar que ela é uma profissional do sexo. Quer dizer, da mecânica hidráulica. Porque nada. Você não lembra, não, que ela falou pra ele consertar a pia. Aí ele, sim, não conserta a pia. Aí daqui a pouco aparece ela com um monte de ferramenta. Sim. Conserta na pia. Filha, porque você sabia consertar a pia? Mas eu acho que ela não sabe, não. Ela tá só tentando ali. Tipo, ah, vou segurar umas ferramentas aqui, uma hora vai. Não, eu acho que ela consertou a pia, porque senão como é que saiu aquela janta? Não sei. Então, aí tá lá, rola com, né? Todos tremendo, todos passando mal. E Marina assim, tipo, sei lá, cara de nada, porque ela tem essa cara. Sim. E o amigo nadando pra ver se acha a lápide da mulher. Porque eu não sei porquê, né? Colocaram a lápide da mulher embaixo do pier. Quem se deu o trabalho de ir lá botar essa lápide? Porque temos um flashback. Temos um flashback. Já vou contar logo o flashback pra poder adiantar esse trecho. É porque, na verdade, quando o Ilha mergulha, o flashback vem na cara dele, assim. Tipo, introduz. Pá. Exato. Não, na verdade, o flashback vem quando a cara da menina vai ser enfiada dentro do vaso, lá na frente. Não é agora, não. Jovem. Porque toda hora quando alguém enfia a cara na água, acontece o flashback. Não é na hora que ele lê o nome dela, embaixo da água? Olha, não sei, eu acho que não, mas pode ser. Porque ele encontra vários corpos boiando e vê o nome Lisa Grigoriev, uns corpos tudo, e aí começa a rolar, eu acho. Você tá vendo o filme? Você fala, ué, se for. É isso. Eu não tô vendo o filme. É... Não, ele sai da água, né, depois de ver os corpos e tal, aí tá, ilha, ilha, essa mulher gritando. Eu acho que ele não vê, quem vê, o flashback passa pra ela. Mas tudo bem. Aí... Não sei quem vê, eles passam na nossa frente, né, na nossa cara, isso é fato. É. E aí esse homem tá sendo atacado por um monte de mão morta e essa mulher gritando, aí ele sai e fala pra ela assim, Lisa Grigoriev. O nome dela é Lisa Grigorieva, caralho. Aí ela, tá, tchau, Ila. Aí deixa ele pra lá e vai embora. Enquanto isso, né, já vou logo contar o flashback, porque esse flashback vai ser lá na frente, quando já tá mó rolo do cacete já, mas vou logo contar. É assim, a história de Lisa Grigorieva, essa pessoa maravilhosa, é que ela mostra, ela sai, quando a Marina tem a cara enfiada no vaso, porque esse fantasma enfia a cara das pessoas em qualquer pote d'água que encontra, ela começa a ver pela visão de Grigorieva. E aí ela sai do lago, belíssima, e aí encontra um homem lá com roupas típicas, né? Bolchevique, soviéticos. E aí fala assim, ai, você me ama? Aí ele, te amo pra sempre, minha moça maravilhosa, linda demais, não sei o quê. Uma deusa, uma louca feiticeira. E aí tá, daqui a pouco ela sai andando, tá numa festa, ela vai e empurra umas crianças, empurra umas pessoas. Chega lá, não acredito, você tá casando com outra. O homem casando com outra. É, tipo, ela só descobriu no dia? É, chocada. E aí ela olha na cara deles e fica putíssima, fica gritando. A pessoa, sai daqui, você não pode fazer isso, não sei o quê. Aí ela olha, vira, olha no espelho, berra. Dá o grito da canário. Dá o grito da canário, ó, porra, fortíssimo, né? A propaganda de Aves de Rapina aí, ó. E de crossover da Crise das Infinitas Terras. Pô, forte. E da série das Canário, que estão vindo aí também, tudo fortíssimo. Ela dá um berro que quebra um espelho que tá, tipo assim, 6 metros de distância dela. Só que o vidro cai perto do pé dela, ela pega o caco do espelho e mata os noivos, aparentemente, sai correndo igual uma louca e pula no lago e morre. Uhum. E aí, alguém se deu o trabalho de botar essa lápide pra essa mulher maluca, que ficou louca do cu, né? Com razão? Não sei. fosse filme então, de Joker, ela sim. Só tava puta porque o homem que ela disse que amava ela casou com outra, né? Assim, ó. Ah, esse filme, ele tem um problema muito sério, que ele corrobora a tese da mulher louca, ensandecida, que basta não querer que ela fique louca, mata todo mundo. Você acha? E da mulher pegajosa, que fica o tempo todo pedindo pro homem falar que ama ela? Ele não tem sororidade. Né? Não sei. É, esse filme é... né, problemático. Problemático. Um filme, tá na moda filme de problemático. Chama de Joker aí. E aí, essa barra da história da Grigori e Eva aí. E aí, enquanto isso, lá na casa... é, a véia, irmã de Rola, tá assim, Rola, o nome da mulher é Jennifer, encontrei ela no Tinder, quê? É, como é que é o nome? Já esqueci, Gregorieva, né? Lisa Gregorieva. É, Lisa Gregorieva, não sei o quê. E aí, do nada, a Mariana, inventa de falar o nome da mulher no espelho, que nem sei lá, a loira do banheiro. E ela começa a falar. E ela pega o pente lá, o pente que te penteia, e aí ela bota assim, né? E fica assim, ó. Deixa ele, leva o que é teu. Fala assim, leva o que é seu e deixa meu amado. Leva o que é seu e deixa meu amado. Tudo sussurrado nesse filme. É. Leva o que é seu e deixa meu amado. Ele sabe que eu sou casada, então, né? Ele faz tão gostoso, faz tão gostoso. É muito SMR, né? E aí... a SMR do terror, né? Porra! E aí, do nada, nada acontece. E aí Marina fala assim, ah, quer saber? Vou fazer uma parada muito louca. Vou jogar esse pente dentro dessa bacia d'água. E aí, vou gritar na mulher com um espelho virado pra outro espelho, que aí vai dar um impacto. Sim. O bom desse filme é que você não pode dizer que as pessoas ficam paradas esperando algo acontecer. Elas falam assim, vou inventar uma loucura da minha cabeça aqui, vou ver se funciona. Isso aí, tá? Ninguém me disse que isso era pra ser assim, mas tudo bem. Aí, do nada, a Lisa Gregorieva dá um berro, o pente some, e aí todo mundo, cara, ele quebra a lápide, não sei, dentro da água, e aí tudo treme, e não sei o quê, aí todo mundo, ah, estamos todos salvos, e... é isso? Não lembro. Não, antes, quando eles estão debatendo sobre o pente, a Marina começa a ter visão com a mãe de Rola, né? E ela fala, ah, é porque o pente, sua mãe tava segurando, sei o quê. E aí vovó Olga fala assim, mas não funcionou pra ela, né, querida? Tipo, por que que você tá falando isso? Sendo aí que Olga assim, levou todo mundo lá pra fazer a mesma coisa que a mãe fez, que não funcionou, né? Também é sim. Outra. Aí eles ficam nesse debate, mas enquanto os três conversam e o homem que tá à beira da morte tá sozinho... Ah, isso aí faz sentido, tá, gente? Isso aí da Olga ter levado eles pra lá, pra fazer a mesma coisa que a mãe fez, que não deu certo, essa é a única coisa que é bem amarrada no filme. É, então, mas nesse momento que eles estão nessa discussão, a Olga tá dizendo assim, não funcionou, não, a gente não tem por que fazer isso. Sim, ela está sendo honesta. Né, a única coisa que fazia... Ah, aí tem uma cena que eu me cago todo, que é o seguinte, estão os três discutindo e Marina vai atrás pra ver Rola e fala assim, querido, você tá bem? Você quer um cobertor? Ele já tá coberto, tá nessa cena. Você quer um cobertor, não sei o quê. Aí, de repente, Rola tá de pé do lado do guarda-roupa e fala assim, Marina, tem alguém aí? E a Marina tá segurando o corpo embaixo do cobertor, tipo... É meio lógico, né, querido, que tem alguém aí. Agora me diz uma coisa, por que que a freira, que eu ia falar, por que que a sereia tá fazendo isso, gente? Porque a sereia não mata a pessoa logo, não, gente. E aí, viado, Marina puxa o cobertor, não tem ninguém, de repente o cobertor assassina a Tata. A mulher puxa a coberta pra cima dela, assim... desenho animado, e aí começa a lutar, e aí todo mundo corre pra salvar a mulher. Ah, meu Deus do céu, corre aqui, salva a mulher. Esse filme é um forte gatilho pra Caramelo também, porque toda vez que eu enrolo ela no cobertor é pra dar remédio que ela não gosta, né? Não pode ver essa cena, tadinha. Pois é, bichinho. E aí fica essa loucura, e aí depois a gente vai pra essa parte que ela vai falar lá, né? No espelho. Uhum. Ah, não, aí eles fazem um negócio que é pra sempre ilha se dando na pior, né? Eles jogam ilha dentro de um celeiro. Aí Marina vai acender as velas, pegar o pente, não sei o que, ficar no espelho. E ilha vai ficar nesse celeiro fazendo, sabe-se lá o quê? Com vovó Olga. E aí ilha entra no celeiro e encontra quem? Lisa Gregorieva. Lisa Gregorieva. E aí ela chega pra ilha, você me ama, você me ama. E aí eu te digo a primeira... outra coisa que esse filme reforça, que é muito perigoso, que é o seguinte. Ilha, de cara, fala que ama Lisa Gregorieva. E acontece o quê? Morre! Não! Porra. Não, não acontece nada! Ele fala acontece. Que ama. Não, ele isso fala não... que ama e fica por isso mesmo. É, então, mas ela crava as unhas nas costas dele, aí ele fala, te amo, né? Sim, e aí mas ela afoga ele, né? Não, mas ela não morre. Ele não morre, não? Não! Viado! Eu achava que ele morria. Porque assim, em teoria. Ele vai morrer no final do filme, ele não morre agora. Jovem, tenho certeza. Ele é o último a morrer. Ilha? O Ilha é. Não, assim, vamos ver. É, ele é o último a morrer. Você me ama. Tá não, bom. Porque... Vambora. Mas olha porque, só. Porque a cena que eu tô vendo aqui é Ilha fala, eu te amo, ela puxa as coisas, aí começa a inundar o celeiro e Rola vai lá bater no celeiro com um pau. Sim, aí ele arrebenta, abre e tira o Ilha de lá. Então, aí Rola chega e vê várias marinas. Aí fica a marina, aí ele escolhe a certa, e aí quebra a lápide do cemitério, tudo acontece, tudo vira, tudo fica maluco, né? É, quebra toda a obra de feitiçaria, né? Quebra toda a maldição. Então, só que nessa cena a Ilha já tá morta. Quê? Repete. É porque tá, ele fala tá assim, funciona. Tá não. Cortou. Oi. Repete. Nessa hora não, aí. Aí você tem razão, o William não morreu não. Ele aparece tomando a água do poço nojenta, aquele poço parado cheio de lombriga de... Ah, de é, que tem uma cena fortíssima de susto, o jumpscare é muito inovador, que menina Marina vai tirar a água do poço pra fazer chapa rola, e de repente sai um peixe do balde e ela toma um susto, que parece que ela viu Valak, que ela viu, né? Annabelle se mexendo. Porque assim, eu fiquei assim, gente, um peixe na porra de um poço que tá perto de um lago, tipo... Não, não ia tomar um susto desse por causa disso. Ela fica muito apavorada. Tipo assim, e a câmera fica parada nela. E a câmera mostra ela. E ela fica olhando pro peixe incrédula. Tipo assim, meu Deus do céu, é um peixe. Que isso? Como isso pode acontecer? E assim, cara, é a cena que eles mais param pra mostrar assim, o pânico e o pavor na cara dela. Tipo, gente, é um peixe. É. Aí, só que assim, eles estão nessa. Tipo, funcionou, não sei o quê. Tipo, vida que segue, vamos sair daqui. Só que aí quando o povo tá indo embora, veja que são 4 pessoas vivendo essa aventura sozinhas, ninguém pensou em chamar a polícia, chamar ninguém, beleza. Aí quando eles estão lá, os 3 do lado de fora, o Rola fala, ih, Ilha tá onde, menina? Foi ao banheiro? Não, aí... é porque Rola e Marina estão dentro de casa, né? E aí Marina já está assim, tipo, falou normalmente, ah, então, não sei o que do casamento, não sei o que lá, blá, blá, blá. E eu assim, gente, garota, vambora daí, tipo... Acabou de acontecer um negócio bizarro, porque você tá falando como se fosse quinta-feira, não tô entendendo. Pois é. E aí ele vai e fala, vamos conversar isso lá fora, tal, e aí sai. E aí quando ele sai, a Olga fala, o Ilha entrou atrás de tu. E aí, nessa hora... Ilha tá lá dentro, possuído, com os olhos preto e vermelho, gritando, baby, me leva, te amo sim, me leva, tudo nos espera. No porão aquático. É, ele tá andando pelo corredor indo pro porão, quando o Rola pergunta onde tá o Ilha. Aí, quando ele entra, o Ilha já entrou no ele porão. Ele soube de boom. Isso, aí quando ele chega, Ilha tá desmaiado na água, a água começa a tomar conta de tudo e tal. Aquela inundação, outro gatilho pra Amanda, né? E aí Rola vai, passa uns 2 segundos tateando a água assim, procurando Ilha. É o único que se preocupa com a vida do amigo, porque a Olga já tá tipo, vamos embora, pra que isso? E aí a sereia começa a falar, vou levar todo mundo que você ama. E aí a sereia aparece cinza toda, assim, começa a assustar ele. Esse homem começa a se debater nessa água pra fugir. E aí a cena seguinte já é vovó Olga e Marina correndo pro carro. E Rola correndo atrás. Ah, não, elas vão lá dentro resgatar ele. Elas vão lá dentro pegar ele. Elas vão lá, puxam, botam a escada e tal. Maravilhoso. Sim, aí é uma correria, uma correcória, não sei o quê. E aí, é importante dizer, viu, Érica, que esse filme tem 1h27. E nesse momento que esse povo tá correndo pra esse carro, já tem 1h07. E pra mim esse filme, ao mesmo tempo que ele já tinha que ter acabado há muito tempo, eu fico pensando, tipo, não aconteceu absolutamente nada. Né? Porque até a parte que finalmente eles saem do hospital, que quando finalmente começa a acontecer alguma coisa, já foi 1h, sei lá, e 10 de filme. Pois é. E aí, eles vão, tentou pegar o carro nunca funciona, mas aí dessa hora o carro funciona... E eles vão e acabam parando no meio do caminho, que o carro para de funcionar. Sim. Porque assim, esse essa sereia, eu não sei, ela faz as paradas de zoa. E aí, Rola sai do que tá uma chuva do cacete, que eu acho que a sereia faz chover pra poder, ela poder andar, né? Porque tem que ter água. E aí ele sai do carro pra poder ver de novo lá o que que não tá funcionando. Enquanto isso, as mulheres dentro do carro estão vendo a sereia vindo lá na puta que pariu. Elas começam a bater na janela, no vidro do carro, pra rola ver. Só que, gente, não era mais fácil elas saírem. Não, elas não saem. Aí quando a sereia já tá perto, a sereia tranca a porta. Aí... Não, e o que eu não entendo é que, tipo assim, a sereia tem horas que só funciona se tem água por perto, né? Mas tem hora que ela aparece, tipo, do lado de fora do carro, batendo no vidro da Marina. Tava chovendo, ela fez chover. Não, beleza, mas por que ela não atacou? Porque, tipo assim, quando o Rola vai lá ligar as coisas do motor... Cara, ela... quando ela pega a Rola a primeira vez, nem chover não tava. Pois ela sai da terra e foda-se. Aí, tipo, Marina vê a sereia no vidro, fica toda desesperada, aí começa a entrar água no carro e Rola não vê, Rola fica, tipo, tem 10 litros de água dentro do carro, e Rola tá lá, tô aqui já terminando. E aí Marina tá, Rola, ela tá aqui, caralho, Rola, Rola, Rola. E aí esse homem não desenrola. E aí eu fico pensando, gente, mas por que que a sereia não vê de fora pra dentro, ao invés de ficar aterrorizando com água? Porque ele é troll. E aí o que acontece? O Rola finalmente vê a sereia, e aí ele pega uma pedra e ele taca a pedra no vidro do carro. E aí dá um corte abrupto na edição, porque Sim. nunca que aquela pedra de isopor ia quebrar, né, o vidro do carro. Não, e eu achei que meu arquivo tinha dado problema nessa hora, né? Porque, tipo, tipo, vem uma tela preta, tipo, 10 segundos assim. Aí quando você vê, eles já estão do lado de fora. Gente, não teve dinheiro pra fazer um vidro quebrando e água já... saindo do carro. Você sabe o que eu achei? Eu achei que o filme tinha acabado. Ah, porra, isso aí. Eu fiquei assim. Eu achei que era aquele tipo assim, pá, que corta, aí depois ia mostrar já todo mundo morto e fim, sobe a letra. Uhum, pois é. Aí eu fiquei assim, não tô crendo. E aí voltou. Ah, tá todo mundo vivo ainda, caralho, então tá. E aí a sereia simplesmente sumiu. E eles estão lá todos deitados no chão, assim, tipo, quase morri, que barra, não sei o quê. E Rola só levantou uma pedra. E as outras estavam quase morrendo afogadas também. E aí, todo mundo se pergunta, mas por que que não deu certo? Por que que não deu certo o quê? Eles não sabiam o que estavam fazendo. Nosso plano tão bem pensado, né? Sendo que elas acabaram de sair fugidas e deixando um cara pra morrer pra trás. Elas acharam que tinha funcionado o quê? E aí, do nada, a Rola fica louco do cu e fala assim, eu sei, eu vou dar pra ela o que ela quer. O que ela quer sou eu. Ah, porque a Marina achava que era um pente só que ela queria. Ela era tipo índio. Era espelho e pente. Né, Brasil. Aí eu, tá. Aí ele vai sair correndo, sendo que o homem tava morrendo. Ele tava à beira da morte, né? Né? Tem 3 dias que o homem tá morrendo. Quase foi afogado, não sei o que, estrompado pela fantasma, pela sereia. E aí ele sai correndo no mato, Olga faz nada. E Marina sai correndo e faz o clássico dos filmes slash. Escorrega num pau e cai. E fica ali no chão gritando, Rola! Ai, viado, mas eu amo que Rola chega pra Lisa Gregorieva, sempre vão falar o nome inteiro, e a Lisa, você me ama. Ele ama sim, caralho. Tá, caralho, caralho, te amo, porra. Pode deixar o saco, te amo. Aí ela, mentira, você ama ela. Aí começa a enforcar a Rola, gente, mas que mulher carente do caralho. Não, pior que não dá pra entender. O outro falou que amava ela, ela quase matou o filho da puta. Sendo que ele podia amar ela, porque ele não tinha compromisso com porra nenhuma, né? Podia. Agora, esse que não gostava, ele foi lá fazer. Não aceito também, não quero. Tá difícil, né? Né? Tipo assim, se não for ver. O outro não podia amar. Aí, agora você quer me amar. Tipo, ah, muito fácil. Ah, né? Agora quer mamar. Aí. Ai... Como é? É Uive que eu liderarei a mamar. Ô. Oh. E aí, beleza, Rola começa a ser assassinado, que ele vai lá pro porão, né? Porque não é mais no lago. A porra da sereia é a sereia do lago, não sei o quê, mas ela tá atacando o porão. E aí, do nada, aparece todo mundo de volta, correndo, não sei o quê, gritaria, pega não sei o quê. Daqui a pouco aparece o pai de Rola e da velha. Gente, esse retorno triunfante, homem... tá com a barba maior ainda, quando tivesse passado vários dias. O homem brota do nada no meio da guerra d'água. E aí ele fala, eu vou dar o que ela quer. Aí você fala assim, finalmente. Porque, né, a história começou com ele. Porque foi ele que foi o primeiro que não foi. A mulher foi arrastada, não sei o quê. Aí fala assim, não. Não, papai. Sendo que a mulher falou assim, seu filho da puta, porque tu deu a casa pro meu irmão, tu sabia que ela ia pegar ele, não sei o quê. Agora tá assim, papai, não. Não, papai, velho. Não. Não se entrega, papai. E o Eric, antes de papai aparecer, vovó Olga, que era tipo a grande amiga de Marino, tá assim, leva a noiva e deixa o meu irmão. Leva a noiva e deixa o meu irmão. Tipo, Mas aí, foi o que eu falei, a única coisa que faz sentido no filme, porque ela sabia que o plano não dava certo. Mas ela sabia que quando a bicha levou a mãe dela, largou o pai dela. Então ela fez o quê? Vamos lá fazer o bagulho? Na verdade, era pra jogar a mulher pra sereia comer. Pra ficar com o irmão e foda-se. Leva a mulher, que também é chata pra caralho. Então, foda-se. E aí, né, fica essa confusão toda, que ela amarrou a garota na cadeira também, não sei o que, tá uma confusão, caralho. Sim. E onde é que tava rolando nessa hora? Menina, ele tava lá se oferecendo pra sereia, aquela dizendo mentira sua. Ah, tá, ele tá lá na beira do lago, que ele foi no lugar errado, que a sereia tá no porão agora. Agora Sim. É sereia do porão, né, sereia do lago. Aí ele tá gritando lá no lago pra sereia, a sereia tá nem aí, porque a sereia tá lá dentro de casa. Exato. A menos que seja, tipo, pânico são duas sereias. Não, inclusive, tem uma hora que a sereia está em três lugares ao mesmo tempo. Porque na hora que ela vai, que ela fala aqui pro cara, pergunta pro Willa se ele ama, ela tá falando com o Willa, ela tá tentando matar a Marina dentro de casa e tá atacando rola. Você reparou isso? Que ela aparece Sim. em três lugares ao mesmo tempo? E eu fiquei assim, o quê? Mas beleza. Aí o pai aparece, fala assim, não, meu filho, você não vai. Que o filho finalmente aparece, aí desce a escada depois do pai, já. Não, ela quer sou eu. Eu sou muito gostoso, muito belíssimo. Muito Vou belíssimo. Lá. E aí ele vai, chega perto da mulher, a mulher vai e come a cara dele e arrasta ele pro fundo. A rola ainda não chegou, tá caindo lá no pia. Rola não aparece mais, fica caindo no pia até o final do filme. Aí as duas estão lá e aí fica aquela confusão, Marina tentando se soltar da cadeira, a outra falando assim, não, vai levar papai não, aí puxa o cabelo da sereia. Aí Marina pega a tesoura que a outra ameaçou ela, né? E aí eu tô achando assim, ela vai meter a tesoura na vagabunda, né? A mulher tentou jogar ela pra sereia, vai meter a tesoura na véia. A véia puxando o cabelo da sereia pra salvar papai, ela chega e corta o cabelo da que tá, a mulher tá segurando. Gente, isso não faz o menor sentido. Isso era a coisa menos óbvia que qualquer pessoa ia fazer. Se a outra tá segurando pelo cabelo a sereia pra ela não afundar, pra não levar o pai, por que que ela cortou o cabelo da sereia pra ela levar o pai? Pois é. Ou ela ajudava a outra a puxar, ou ela atacava a outra e ia embora. Cortar o cabelo? Aí ela vai e corta o cabelo. E aí, na hora que ela corta o cabelo pega fogo desse CGI. E aí, a gente fica assim, o cabelo tem força, hein? Sabe o que eu acho muito confuso desse filme? Que quando as pessoas cortam o cabelo, elas não mostram a bunda. Quê? Não tem um meme que o povo mostra a bunda e fala, cortei o cabelo? Ah, é. Eu também fiquei confusa. Mas é que a gente não viu, né? Porque tava embaixo d'água, a gente sabe de onde saiu esse cabelo. E aí, ela corta o cabelo e a outra, em vez de ficar puta, que eu pensei que a outra ia avançar nela e ia querer matar ela, né? Você deixou meu pai morrer? Não. Não. A outra só fica chorando e com o cabelo pegando fogo na mão. E aí daqui a pouco a sereia começa a querer comer o cutilão, puxa a véia. E aí a véia, não sei porquê, é levada pela sereia. E aí Marina fala assim, oi, quê? E aí sai correndo. Vai achar a rola desmaiada de novo lá no pia. Aí, vambora, rola. Morreu todo mundo, não tem mais ninguém, não sei o quê. E aí começa uma guerra. E aí a sereia finalmente aparece no lago. Puxa o pé de rola, leva a rola. E aí Marina fala assim, ah, não, acho que ele não puxa o pé de rola, não. Ele tá caído lá, né, só. Não, eu tô vendo aqui que é a grande cena, que a gente fica o filme inteiro esperando Marina nadar, né? E aí ela fala, é agora, vou pular e vou afundar que nem uma, né, uma pedra. Que afinal, sou muito nadadora, né, olímpica. Nadadora mesmo. E ela vai se sacrificar. Gente, só se você for levada pelo bungee jump, gata, não adianta. Aí ela mergulha. E aí acontece, Léo? Menina, Marina sai nadando, mentira, que ela não sabe. Ela só afundando. Primeiro assim, que Lisa Gregoriova não percebe que Marina tá com a tesoura gigante na mão. E aí, Marina, com aquela coisa, uma vida por outra, não sei o que e tal, você pensa, Marina vai se sacrificar. Mas quando Marina começa a ser atacada pela mulher, ela faz o corte todo no cabelo da mulher, começa a tirar várias mechas. E aí, cada corte de cada mecha é uma face de Lisa Gregorio, porque ela foi possuindo várias mulheres no decorrer dos anos, né? E aí são cenas lindas, água turva, vermelha, não sei o que e tal. Aparece até a véia. Sim, a véia travesti. Quê? E aí, viado, a gente pensa assim, Marina morreu, né? Porque não sabe nadar. Só ah, que não. Marina sai da água. Belíssima. Ai, gente, eu amo essa cena. Eu penso e assim, que bonita a superação, né, de Marina. Sendo que a tesoura também funciona belíssimamente na água, né? Sim, porra, que tesoura porra, viu? Tô precisando de uma dessa. As minhas tesouras mal tô cortando seco. Ainda mais cortar cabelo debaixo d'água. Mas aí ela vai, escala belíssimo o pier, sobe assim, muito guerreira, muito... Porra, venci, caralho. Meus medos, agora eu sou mulher. Cara com muita fé. Aí rola, chega, abraça ela, Marina, sou maravilhosa, você arrasou, lacrou, viado. E ela... Ai, gente, eu amo demais, né? Lisa, não, nem pra ficar calado um tempinho? Né? Não, aí ele ama o caralho. Ele vai e dá uma... Pega um facão e corta o resto do cabelo dela. Não, ele pega a tesoura, porque ela saiu de dentro do lago levando a tesoura pra aqui. Né, não. Ele pega uma... Tipo... Não, é a tesoura. É a tesoura, tem uma ponta... De... Ah, o negócio da tesoura é de pedra. É de, tipo, ah, um é verdade. Osso. Viado, por que que essa mulher saiu com a tesoura? Não sei! Garota, para de ser burra, Lisa, oh meu Deus. E outra, como é que ele adivinhou que era cortar o cabelo que dava certo? Ah, Jô, porque a força tá no cabelo, todo mundo sabe, né? Ah, tá. Aí ele faz um corte Chanel nela, perfeito. Uhum. E aí ela fica toda assim, e aí cai na água... Explode, sei lá, que porra que acontece. Explode e aí ele... coração, né? E aí ele resolve mergulhar. E a gente lembra aquela cena dele que ele ficou 40 minutos embaixo d'água anteriormente, né? Ele mergulha, né? E acha... Como é que era o nome da filha da puta? Nem lembro mais. Marina. Marina é tão interessante que fiquei 10 segundos sem falar nela, acho que sei o nome. Garoto. Aí ele traz Marina no fundo d'água... Marina, você não pode morrer, não me deixa, não me deixa. E aí bate no pé de Marina, soca a Marina, quebra a Marina, taca ela no chão. E aí ela volta. Ela volta num suspiro, num alívio. O homem só perdeu o amigo, o pai, a irmã. A avó. A irmã que era a avó. Perdeu a sereia, mas tem Marina. Essa pessoa incrível. Pois é. Né? Que a gente achou que tinha superado e não, perdeu a tesoura. E aí eles vão pro carro. E o carro finalmente tá funcionando. E aí vem o final, Us. Amo. Vem o final Us desse filme. Que é, eles estão no carro e Marina está alisando seus cabelos. Belíssima, passando a mão nos seus cabelos. E aí rola com a cara e aí, de rola, olha assim pra cara dela, ela dá um sorrisinho, tipo, opa. Mas não fala nada. E aí ele olha pra frente, tipo... Tananana. Será que esse rola não foi trocado pelo povo de baixo? Quê? Que? Pluto. Viado. Eles deixaram um gancho pra essa mulher ser a sereia e ter finalmente sereia ter conseguido sumir um corpo de uma pessoa e ter virado dois. Agora me diz, pra que a sereia precisa de um corpo? A sereia era muito mais forte antes. Então, eu acho que a sereia cometeu erro quando subiu e falou: você me ama? Aí agora ela tá muda. Tipo assim, vou ficar quieta pra não me entregar. Não, e é bom que assim, tipo, tudo enfraquece a sereia, mas nada tira a força de vez, né? Porque toda hora, cortou, agora deu. Ah, ele escolheu a Marina certa, agora a sereia perdeu poder. Não, ela sempre tá indo adiante. É, então por isso que eu acho que não é, ela não morreu. Acho que ela só entrou no corpo de Marina, essa pessoa é belíssima. Porque quando ele ressuscitou ela, na verdade, ela tava morta. E aí o espírito da sereia que entrou nela. É a sequência. É, a consequência vai vir aí, né? Bom, agora sim, falando sério. A gente foi ver esse filme porque foi prometido que era um dos piores filmes já feitos. Sim. E aí eu te digo o seguinte, é bom, não é? Mas assim, a gente já viu tanta merda de terror pior que eu fico pensando que as pessoas estão sem referência pra falar tão mal de um filme assim, tão esmerado, né? Na falta de lógica. Não, mas eu acho que é no sentido de pior filme que ainda dá pra comentar, sabe qual é? Pode ser. Do meio que dá a volta, que você consegue fazer umas piadas. Não é no sentido de pior filme, tipo, cara, que merda. Tipo, o Campo, aquele Campo não sei do que lançou agora do Stephen King aí na Netflix. Ah, sim, do Milharal, né? Puta, aquilo sim é um dos piores filmes do mundo. Nem vi. Cara, aquilo não dá nem a volta. Pra tu ver. Fato que o Wilson é melhor ator daquele filme. Tipo assim, é horrível demais. É um filme muito ruim. Muito péssimo. Muito... Eu fiquei com raiva. Eu fiquei vendo o filme pra ver assim, até onde você vai com isso? Tipo, nada faz sentido. Nada tem lógica. Esse filme da Sereia? Puta que pariu. É Oscar. Adoro, vem Oscar. É Oscar, cinema estrangeiro e Oscar é o melhor filme. Porque puta que pariu. Olha, sem condição. E o efeito especial desse filme é melhor do que esse. Ah, sim. Nossa, porque, cara, com os efeitos, Léo, tipo assim, sabe aqueles efeitos que parece que botou um óleo no copo d'água? Aí você bota o colorau numa água vermelha e joga óleo, aí fica aquelas bolhas, sabe, de óleo na água. Aí bota isso no céu, assim. Aí, tipo, é um efeito. Porra, é essa? Que efeito é esse de 90? O que tá acontecendo? É porque, assim, eu acho que as pessoas têm que ter noção de quando elas vão julgar o filme ao que eles propõem. Então, assim, falando de coração aberto, não é só pra polemizar, não. Eu acho Sereia, Lago da Morte um filme mais bem resolvido em sua falta de lógica, por mais que ele não tenha grandes atores e não sei o que, e subtextos, do que Us, que não faz sentido também, e é pretencioso para um caralho, e fica inventando mil teorias que nada se sustenta. Então, assim, eu prefiro Você Me Ama do que Lupita com os filhos Mega Evil. Mas é o que eu tô falando, mas aí é aquela parada que eu falei, que eu sempre falo no Twitter. Você tem que julgar o filme pelo que ele se propõe. Exato. Então, tipo, eu posso dar 8 pra Velozes e Furiosos e dar 8, sei lá, deixa eu ver, primeiro Velozes e Furiosos, talvez eu dê 9,5, que eu acho que é muito bom. Beleza, 9,5. E posso dar 9,5 pra Mãe. Só que, porra, você dá 9,5 pra. Você dá 9,5 pra Mãe e dá 9,5 pra Velozes e Furiosos? Tipo, absurdo, não sei o quê. Não, né? Porque um filme é uma coisa, outro filme é outra coisa. Eu sei pra que Velozes e Furiosos foi feito, que não é o mesmo propósito desse, né? Então, tipo, não tem comparação. É igual, esse filme aí é um filme russo, que a gente sabe que o cinema russo é capenga pra caralho, é ruim. Não é nenhuma Brastemp. Não vem falar assim, ah, não, tem um filme russo que são bons. Cara, não conheço um filme russo que foi bom. Aqueles Avengers russo lá, eu não consegui nem ver. Tipo, eu vi 10 minutos, tipo, quase que eu golfei e, tipo, desisti. É muito ruim. Tipo, os filmes russos são estranhos. São estranhos e são ruins, assim. Os irmãos russos aqui. Os irmãos russos. São mais as irmãs Barbieri. E aí, o que acontece? Então, dentro da ruindade dessa porra aí do universo russo de alguma coisa que estão tentando fazer que a gente não consegue entender, eu acho que esse filme é um 7,5, sabe qual é? Sim. Não ofende. Não ofende. Ele só é ruim. Ele é ruim. Isso que chega a ser engraçado e você fica assim. É ridículo. Mas ok. Eu acho que ele poderia dar a volta um pouco mais, né? Não chega a fazer ela completa. Mas ele realmente não me ofende, não. É o que eu te falei, assim. Eu esperava uma produção bem mais porca. Fora os cortes abruptos, né? Na hora de quebrar o vidro e tal. Ele é até competente no que tá mostrando. Né? Tem essa fotografia mais ou menos aí, nos momentos fica bom, porque eu acho que é sorte também, por isso que eu fiquei meio assim. Pode não ser. Acho que seja mérito do cara, porque a luz estava boa naquele dia. Então, pode ser a locação, que é muito bem iluminada mesmo, né? Não é nem a produção do filme fez. Também acho. Tipo um lago que os russos vão pra nadar à noite, pra ser atacado por monstros, já é bem iluminada, aí eles filmaram lá. Já tem esse hábito. E assim, eu acho, mas assim, por exemplo, se fosse um filme americano, caralho, esse filme pra mim era nota 5. Sim. Entendeu? É tipo, esse filme é o mesmo nível de Bye Bye Man. Você viu Bye Bye Man? Não. Puta que pariu. É o mesmo nível de Bye Bye Man. Só que Bye Bye Man é uma merda foda, porque é um filme americano que criou todos os clichês de filmes de terror. Aí você me faz todos os clichês, tudo errado, com um monte de gente avulsa, um monte de coisa sem sentido. Ele é tão sem sentido. O mesmo nível de sem sentido. Se você não vê esse filme da Sereia e você viu Bye Bye Man... É a mesma falta de lógica, é a mesma falta de sentido. O monstro que não tem mitologia faz com o que quiser. E você fica assim, ué, mas não podia fazer e agora tá fazendo. Então, tipo, é a mesma zoeira. Só que eu não aceito um filme americano tá nesse nível, gente. Sabe qual é? Porque até porque o filme russo tem 10 slots pra fazer. Adoro. Né? Então, é isso que a gente tem que parar pra pensar. É, por Você exemplo... Você tá passando pano para o cinema russo, ok? Não, não tô passando pano. Eu tô aceitando que ele é uma merda. Então eu não posso exigir uma grande coisa, entendeu? Só isso. Ah, mas se fosse tipo um filme americano do sci-fi... Ah, e seria mais ou menos aquele filme que você falou do Tubarão Fantasma. É, só, então, aí... Só que... Acho que daria um pouco mais a volta. Eu acho que o filme do Tubarão Fantasma é melhor. Ah, então, é isso que eu acho. Se fosse um porque filme sci-fi... Porque o absurdo... Porque o sci-fi, ele tem uma coisa. Ele aceita o absurdo, ele não leva a sério. Então, sim. Ele dá a volta porque ele... Às vezes ele peca, tipo Sharknado, que quando vai andando pra frente vai ficando ruim, porque ele começa a virar tão galhofa que ele quer ser galhofa e aí ele perde a graça. Pois é, porque assim, o que eu acho que o filme da sereia e o filme da sci-fi seria, é que eles tentam fazer um negócio minimamente legal. E aí começa a ficar engraçado. Porque eles estão se levando a sério. Exato. Então eu acho que, por exemplo, se fosse um filme de sci-fi, eu acho que eles iam se levar um pouco menos a sério, e aí ia dar uma voltinha maior, mas a produção ia ser bem mais pobre que esse que já é pobre. Sim, a produção ia ser mais pobre, mas eles iam correr o grande risco de repente, não dar a volta tanto quanto esse, porque eles iam querer ser tão galhofa que iam perder a mão. Pois é, porque eu acho que assim, gente, tem que ter talento, inclusive, pra ser ruim. Não é tipo, vou ser ruim e pronto. Funciona. É só ver Sharknado, começou muito bem. Aí começou a botar um monte de gente, Jovem Nerd, não sei o que, tudo parecendo aquela porra. Ó, merda! Jovem Nerd? O Jovem Nerd fez Sharknado. O quê? Ele atuou com o Ianzinho. Viado, tô chocado. Gente, tipo, porque era, tudo que era celebridade entrou naquela porra. Então, tipo... E ele não atua mal não, hein? Até que foi bem. Ah, é? Viado, Alexandré. Esse é o Jovem Nerd. É, tá lá no MDB de Alexandré. Adoro. Que ele é um pescador, que ele acha a cabeça de Tara Reid que tá pra explodir. Aí, às vezes, ele aparece do nada e fala, não, toque nessa cabeça, ela vai explodir. Aí ele começa a dar o chilique do Jovem Nerd, né? Esse é o Jovem Nerd. E é mais ou menos isso. Viado, tô chocado. Vou ter que ver agora, Sharknado, qual é? O 3? Não, eu acho que é o 5. Ai, Jesus. Vou ver no IMDB de Alexandre qual é, porque eu não vou ver tudo que eu não vi nem a pau. É. Não sei, eu acho que é o que vem logo depois do Dudolf Lundgren, que é o filho do Ian Ziegler, mas ele não aparece depois no outro filme. Uhum. Mas assim, mas ainda tem umas coisas legais assim no filme, mas só que o problema é assim, ele começa a esticar a cena que tá engraçado, aí começa a arrastar pra botar mais gente famosa, mais isso aqui, e aí vai começando a ficar sem graça, sabe? É tipo Jogos Mortais, começa a ficar tão exagerado, começa bem, o primeiro Jogos Mortais é ok, depois vai virando tão horror, tão gota, tão não sei o que, aí começa a fazer flashback pra falar que todo mundo que tá no último filme tinha a ver com o Diggs só lá no primeiro filme, aí perde, se perde todo, sabe? Então, tipo, essa coisa do exagero é um problema nos filmes. E assim, eu acho que propõe um 7,5 esse filme, né? E, por exemplo, Us eu dou uma nota, sei lá, 6,5. Uhum, acho que eu daria 6 pra Us e 7 pra ele. É quase a mesma coisa que você, né? Que é a mesma diferença. Baixando. Mas assim, eu dou 6,5 pra Us porque eu levo em conta a atuação de Lupita e da menina, que são muito boas. E, sim, e a imagem é muito bem filmado. Uhum. Só tem imagem, tem umas panorâmicas maneiras, eles de mão dada, de mãos dadas no final e tal, não sei o quê. Tem umas imagens muito boas. Mas assim, e tem essas atuações, mas assim, 6,5. Uhum. Agora, por quê? Porque se propôs a ser um filme nota 10. Entendeu? Com louvor de filme cabeça. Então, tipo, nunca vai ser mãe. Falo mesmo. Não vai ser. Ai, gente, mãe é um filme muito subestimado, né? Né? Muito subestimado porque o povo, o cara falou um negócio sobre ecologia, as pessoas só ficaram pegando isso, sendo que tem um monte de outras coisas por trás ali. Mas Us não, Us é que tem um monte de coisa. Então, né, eu acho isso. Então, acabamos, né, a gente tá dando aqui, como a gente dá nossas notas, a gente revelou esse segredo. Por isso que o Rock Soraya tá aí sempre com notas 8 pra cima, né? Vocês descobriram. Pro cinema indonésio. Cara, tu já viu? Eu tô seguindo o Rock Soraya. Hitmaker. Que é a Alesha, né, dona da produtora de Rock Soraya, porque o nome da produtora é Hitmaker. E, assim, é, eu fico vendo as coletivas de imprensa, é tipo assim, eles estão no, sabe, eles gravam naquele descampado de plantação, aí eles botam três cadeiras, a ator senta e vem as pessoas com o celular, viado. E isso é o cinema, isso é entrevista do cara famoso da Indonésia, sabe qual é? Então, tipo, o que, que você quer cobrar desse maluco? Sabe qual é? Ele usa drones e faz superproduções, né? Exatamente, ele bota drone, ele tem ator que não é tão ruim assim, tem uns atores que você, pô, você não pode falar que eles estão atuando mal, você pode falar que o filme é ruim, mas dentro da merda que o filme é, eles estão bem, sabe qual é? Então, tipo, é isso que as pessoas têm que entender. Ah, mano, não, gente, entendeu? É, né, infelizmente, Barragem no Baile foi uma aí, ó, que tava indo tão bem, se perdeu, por quê? Foi começar a querer se levar a sério, começou na galhofa. Tinha que continuar na galhofa. Né? Porque se tivesse mantido o deboche inicial. Né? Essa coisa de pegar. Porque eu juro que eu pensei que eles iam usar o plot pra ele. Ah, gente, já vamos falar logo. É uma bosta, né? Barra no Baile, que eu falei que você ia voltar a falar sobre o final. Ah, poxa, né, gente? Foi aquilo. É, então é isso, gente. A gente finalmente terminou aqui a saga de Barra no Baile, né? E foi isso. Agora esse comprometimento com a série. É, porque eu falei que o Léo ia aparecer aqui pra contar o final e ele falou. E já tá falado. Então, eu tá, falei, gente. Né? É, você falou. E é isso, né? Então, terminou a merda. É, não vai ter segunda temporada, tá? Não adianta ficar... Será? Será? Será? Vamos sucesso ver se a... Sucesso desse, né? Começou com 500 mil pessoas, acabou com 3. Uma terceira, Léo. Então, é isso, gente. É, espero que tenham gostado desse podcast maravilhoso, né? Todo em russo, vai estar tá legendado. Vocês podem espero ver que aí. Vocês tenham amado. Vocês amaram. Você me ama. Tchau. Você me ama. Até. Abraço pros padrinhos. Beijo, sim, padrinhos. Vocês amam a gente. Que o mamamá. Adoro que mamamá. Pronto. Você está ouvindo o peão girando, é caramelo, mexendo a bolinha dela. No... Não, eu não ouvi ela miar, não ouvi nada. Vira, chato. A bicha miou aqui do lado o tempo inteiro. Ah, mó saco isso, não pegou. Eu jurava que você tinha ouvido várias vezes. Ah, vai que de repente quando eu for ouvir a gravação, né? Tem.